gostoso do jeito que o papai gosta. Ela vai de frente, ela vai de costa. Eu disse, cê tá com maldade. Eu disse, cê tá com maldade. Cê tá com maldade. Cê tá com maldade. E o papai gosta. Ela vai de frente, ela vai de costa. Tá fazendo bem gostoso do jeito que o papai gosta. Ela vai de frente, ela vai de costa. Senta com maldade. Eu quero as malvadas aqui em cima do palco agora. As malvadas. Organiza aí. Pelo cantinho, deixa as meninas passar aí, por favor. Pelo cantinho. Eu gosto de muitas. Eu quero uma, várias. Meuscds.com. Organiza lá. Aí. Aí. Quanto mais melhor, viu? Mantendo a questão da segurança, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Ajuda aí. Aí tá beleza. Tá beleza. Tá beleza. Organiza aí. A gente começa o ano como? Vai, vai, vai, venha, venha, venha. Venha, ajuda aí, pelo amor de Deus. Ajuda ela aí. Oi. Vambora. Mas ela não é santa, mas ela tá de lá. Ela não é santa, mas ela tá de lá. Olha no choro do cavaco, ela senta com maldade no gravido. Senta com maldade. Senta com maldade. Senta com maldade. Senta com maldade. Tá fazendo bem gostoso do jeito que o gordinho gosta. Ela vai de frente.